Residência autorizada na via Pátio Índia, posto pela torre 118 decimal 6. Ajuste altímetro no 08. Gente, passarela, obrigado, boa tarde. Bom, no 395, fica atento ao TR da passarela. Está iniciando após autorizar ingressar na GF, posto 08. Após o passarela, vai ingressar para o 08, 395. O M6720 segue o Boeing da Gol antes da Juliette e para a posição 06. Segue o Boeing da Gol para 06-6720 da UEB. Solo após a passagem do UEB que vai para 06, pode iniciar o push 5729. Fabjet 5729 se encontra na posição 02 após o ATR da passarela do passar retaguarda, autorizado o pushback, sendo pronto o táxi. Após o ATR da passarela, autorizado, chama táxi 5729. Salvador Ground, muito boa tarde, Air Portugal 022 Heavy, request 85 clearance to Lisboa, information Tango, QNH 1018. Portugal 022, stand by for copy. Stand by, Air Portugal 022 Heavy. Seu Lima Papa Mike vai fazer um TGL para efeito de manutenção aqui. Confirme? O Lima Papa Mike vai fazer um TGL para efeito de manutenção, vai variar a altitude até o solo. É. Tony Salvador, boa tarde, eu chamar 6143, informação Tango, cruza 195, descida 160. Boa tarde, eu chamar 6143, identifique, chegada é a Bonf. Desça para 4 mil pés com 1018. Chegada a Bonf, 4 mil pés com 1098, Oceanar 6145. O trip 5241 vai chamar agora o centro Recife, frequência 260, alterno 288. Tenha um bom. Boa tarde. 260, 288, obrigado. Uma boa tarde, um bom serviço. Muito grato mais uma vez. Sempre às horas. O Lima Papa Mike solicita regresso, está presente. Ok, Lima Papa Mike, prossiga então para o vertical do questão, para a rotatória, aguardando coordenação com a torre para chamá-la. Rotatória, aguardando a torre, o Lima Papa Mike. No 5 na escuta? Afirmo. Pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Autorizado, ele é o nível 140 via Golf 677, saída coral. Decola da 10 curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 0263, coteja. O trip 5415 autorizado, ele é o 140 na Golf 677, sai na coral, curva direita após decolando da 10. Controle de saída 120 decimal 80, transponder 0263. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Trabalhamos, grato. Zero, táxi via Juliette, portão número 5. Juliette, portão número 5, 3197. 8, uma boa tarde. 208, volta mais. Escolta de Salvador, 3217, na saída da EL, passando 1500 para 360. 3217, contato radar, subo 360, saída da EL. Pode valer, na presente. Obrigado, bandoleiro, 3217. Lima Papa Mike, chame torre no 86. 86, grato, bom trabalho, Lima Papa Mike. Passarela. Salvador, papapá, Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, torre Salvador. Regressando para 17, proa da rotatória. Gente, mantendo proa da rotatória, mantendo 500 pés, vento sul com uma dúzia nós, reporte interceptando ali a final da pista no 7. Sul com 16, reportará na final da 17, o Lima Papa Mike. Está com transporte de e órgãos vitais. Se o senhor der uma aceleradinha, o senhor pousa na frente dela, tem condições? Afirmativo, vamos acelerar aqui ainda um Ocean, né, Alpha 43. Alguma velocidade recomendada para o Ocean Alpha 43? Quanto foi? Acho que 270, tá bom. Gente, é o Ocean Alpha 43. O 1077, chame agora Recife 125, 1 Alterno 3325. 25, 1 3325, boa noite. Passarela 2231, decolou os 14, controle em 1208, uma boa tarde. Muito obrigado, passarela. Nada. Controle Salvador, boa tarde, Passaredo 2231. 31 Passaredo, contato radar, slow 200 na saída Momo. 200 na Momo, Passaredo. Controle Salvador, agora 075, descida 150, Patango. 75, identifique, chega da Mari, desça 050. 050, informa que está transportando água. Estou ciente. Alva Bridge, 3217. 3217 pode valer, da Bridge já fica na área do centro. Feito. No 49 a bordo, altímetro no 08, táxi Guia Índia, Alfa no ponto de espera Torre 1-86, bom gol. 18 Índia, Alfa, ponto de espera Torre 2-86-5-9. Obrigado. Coordenação com a equipe de solo, após saída do Webjet, na retaguarda, autorizado o pushback acionamento, chama para o táxi. Gente, após saída do Web, chama para o táxi também. Zero two two, ready to copy. Affirmative, Zero two two. Clear to Lisboa, flight level 370 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route. Puka departure, Z-Park transition. Take off from runway 10, left turn, squawk 5037, departure frequency 120.8, read back. Okay, clear to Lisboa, flight level 370, upper Zulu 10 to Natal, upper November 873, departure Puka, Puka, Z-Park transition, runway 10, left turn, squawk 5037. Clock 5037, departure 120.8. 120.8, departure, squawk 5037, Epsilon 0220. Read back correct, ready for push and start. No call before push and start, Epsilon 0220. Level 150, heaven for me, untangled. 3560, squawk ident, cleared body arrival, descend to 060. Roger, down to 060, on body arrival, arrival, turn 3560. Chamba para Mike, seus solos 18, aos 18. Ao estacionar a frequência livre, Lima Papa Mike. Livre, obrigado, Lima Papa Mike. Web 5729, decolou os 18, controle em 1208, uma boa tarde. 208, obrigado. Pós-Momo da presente? Vamos coordenar um momentinho, então mantenha a mão. Muito obrigado. Controle Web 5729. Prossiga. Já falou, senhor. Contato radar, sua 360 Natael. Pode voar Leda na presente. 360 Leda da presente, está armado. Flip 5219, chama agora o centro Recife, frequência 1260 até 1288. 1260 1288, graças. Paulo Gol 92 para o táxi, está com 134 a bordo, 4 de autonomia, aterrando contra. Pessoas a bordo e autonomia? 134 a bordo e autonomia de 4 horas. Gente, altímetro no 08, táxi via Índia Alfa no ponto de espera, torre 1 no 86, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 86 graus, 95. Salvador, boa tarde, boa noite. Temos o 390 pré-aprovado, aceito? Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola down no zero, curva à esquerda, aciona 5046, controle 120, decimal 8, coteja. Via Upper Whisky 50, chama para pushback acionamento. 231. Alinhar e decolar da pista 1-0, vento de 170 graus, 1 dúzia nós, gol no 925. Alinhar e decolar da 1-0, 925. 325, primária, qual? 1-2-5, decimal 1-1. 25, vamos lá. 58. Chama para pushback acionamento. Controle o Xanar 6143, com referências podemos voar o externo? 643 autorizado. A gente voa o externo ou o Xanar 6143. De 3 a bordo, 2 horas e 30, pode informar o horário da notificação? 4-0 em descida. 4-0? Dono 601, gente da Tango, cruzando 2-4-0 em descida, para o 1-6-0. O 601, identifique, chegada bom, desça para 4.000 pés com 1.018. Identificou 4.000 com 1.018, dono 601. O 075, desça para 2.000 pés com 1.018, livre elétrico. 2.000 pés, 1.018, livre elétrico, 075. 02231, chamado para barreiras. Barreiras 2145. Grato. Controle 1208, uma boa tarde. Boa tarde, meia. Controle, boa tarde. Voo 925, decola. 925, contato radar, suba o 360, saída árvore. 925. Controle Salvador, gol no menos 2. O menos 2, contato radar, levando a proa de Mari para a chegada Mari. Desça ao 070. Ok, 070, proa de Mari. Estabilizando o ILS 10, pista à vista, Oceanar 6143. Ok, 6143, complete o ILS, chame torre no 8316, boa tarde. Foi 18-6, Oceanar 6143, até a próxima. Na 3560, na presente Voiduna. Roger, clear, direct Duna, position 3560. Roger, 3560, direct Duna, anti-send 3000 feet, attempted setting 018. Down 3000 feet, set 1018, down 3560. 3, final 10, 3 abaixo para baixo. Livre para 10, 170 com uma dúzia nós, Ocean Air 6143. Livre para 10, Ocean Air 6143. Decimal 62 é a frequência da torre, controle 120 decimal 8. Estejamento correto, altímetro no 0 no 8, para acionamento chame torre 1 no 8 decimal 6, bom voo. Jet 5729, chame Recife em 125, 1 alterno 3325. 125, 1 3325. Obrigado. Como é que aquilo livre acionar repórter táxi? Como é que aquilo? Passarelo 2231, no chame centro Recife, frequência 1260, alterno 1288. 1260, 1288, obrigado, boa tarde. Controle, voo 0075, procedimento completo. Voo 075, chame torre no 8-6. 8-6, graças. Romeu, Foco Lima, prossiga. Salvador, eu vou no 075. Do 3 milhas em Serra. Recente, aguarde. O 6143, solo 27129, solo. Solo 29, eu chamo 6143. 075, cheque o trem, autorizado pouso, pistão 0, V1 por 1, 60 graus, 10 mais. Teve pouso, reportador abaixar travado. 43, táxi via Alfa, paciente da Juliette. Alfa, reportador da Juliette, o Xanar 6143. Uno 075, passando em Serra, baixar travado. E Livre pouso, Uno 70 graus, 8 nós. Livre pouso, Uno 070. Ok, Romero Twins, está autorizado então 060, destino mesmo para Salvador. Na presente voo plan de Ponf para a chegada Ponf, Romeo Eco India, ação de código transponder 01145. Transição Aracaju. Decola da 10 curva à esquerda, controle 120 decima 8, aciona 5054, coteja. 4206 autorizado Recife nível 370, Aperuísque 58. Da 10 com a esquerda, Pucaracaju, controle está operando 2A-8, transponder 5054. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Vai chamar no 01-4206. Xanarmeia 143, táxi via Juliette, portão número 2. Juliette para o portão 2, ou Xanarmeia 143, o 2. Clear da LS X-ray. Roger, clear 2000, clear LS, report established, if you want it, 3560. I'll take holding short, holding point, runway 10 ready for departure. Okay, Roger, maintain position. Standing position, FBI 02 Salvador, enquanto afastado, em qual altitude está mantendo? Ok, reporte no rotatório. Passo 25, chama agora o centro Recife em 1260, alterno 288, boa tarde. 260, 288, boa tarde. Passo 22, clear to line up and wait. Clear for line up and wait, let's get on the zero to the TP 54 no 5, no pátio 3, posição 3 para pushback acionado. Autorizado, chama para o táxi. Chamaremos. 19, agora 070. Well, 0-2-2, we are cleared for takeoff. The wind is 160 degrees, 1 knots. Here for takeoff, ground 02M. Excuse you, American. Taxi via Juliette, portão número 3. Juliette para o 3, 070. Salvador Tower, 118.63560, good afternoon. Roger, thank you, 118.6, thank you. 1 comando 602, 2000 pés, livre LR, takeoff estabilizado. Comanda 62. Departure, hello, Epsilon 022F airborne from Salvador, crossing 1400, climbing flight level 370, Puka departure. Boa tarde, Air Portugal 022, radar contact, climbing to level 370, Puka departure. Puka departure, climbing maintain level 370, Epsilon 022F. Call 022 EV request heading 080 to avoid weather. KDV shutout, exhaust crash and half the flight heading Puka. Establish on final, runway 10, gear down locked. Call 022 EV. It's 170 degrees, 1-2 knots, check the landing gear. Roger, confirming landing gear down and lock it. We're clear to land runway 10, down 3560. Ready. Atingiu 040, gol no 601. O azul 420601 para puxa acionamento. Gente, aguarde estimado de um minuto, tem a aeronave já no pátio, vai ingressar pro portão no setor. Aguardando, azul 420601 na posição 1, obrigado. Livre LS. 2000 pés, 28, livre LS, gol no 601. 601 reduz para 180 nós. Ainda é o número 3 na aproximação. Reduzindo, 601. 022, after deviation, fly heading INTOL, India, November, Tango, Oscar, Lima. After deviation, proceed to INTOL, Epsilon 022 EV. Globo Fox Lima, visual com 17. Afirmativo, só no visual. Chame torre no noite, principal meia. 18 aí, Conrad. Boa noite. Boa. Aliado pronto, o Mike é porque ou não, Lopes? Sente, mantém a posição. Corrigindo o táxi via pátio, chama para ingresso pátio principal. Gente, táxi via pátio, chama para ingresso, pátio principal 5495. Romeu Fox Lima. Romeu Fox Lima, continua a aproximação para a pistola 7 para pouso na cabeceira, guardando instruções. Positivo, continua a aproximação para a 7, para pouso na cabeceira, Romeu Fox Lima. Oi, Salvador, boa noite, voo no 612. As 2 milhas e meia de Sintra, estabilizou. Menos 2, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. É no Menos 2. E decolagem, o Mike é curtindo, vento 160 graus, 10 mais. Five, six, zero on the ground at 37, lift to the right and call 129. 129, turn 2560. Ground turn 3560. Turn 3560, taxi via Alpha, report before Juliet. Alpha and report before Juliet, turn 3560. Uno 2, o vento 170 graus, 10 nós, autorizado pouso pista 10. Falta um helicóptero se aproximando pela sua esquerda para a cabeceira, 17, vai pousar parado na cabeceira, ok? Ok, está monitorando aí, livre pouso do 162. Romeu Fox Lima, autorizado aproximação para pouso na cabeceira, 17, informe no solo. Vento 160 graus, 10 nós, Lima. Positivo, pouso parado na cabeceira, 17, chamada no solo, Romeu Fox Lima. Mike Aquino decolou os 38, controle 208. Quilo,